Na terça-feira, dia 11, por volta das 21 horas, uma motocicleta Honda Bros 160 vermelha foi roubada na região central de Gaspar mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo. As guarnições policiais permaneceram em buscas durante toda a noite e madrugada, porém não encontraram a motocicleta. Nesta quarta-feira, dia 12, no início da tarde, foram praticados outros dois roubos na cidade de Gaspar, sendo um deles em uma padaria e cerca de 2 horas depois em uma farmácia, sendo utilizado como instrumento de fuga pelos envolvidos uma motocicleta Honda Bros 160, com as mesmas características da tomada de assalto na noite anterior. A polícia militar foi acionada e apreendeu 2 indivíduos do sexo masculino menores de idade e 1 indivíduo do sexo masculino maior de idade, além de recuperar a motocicleta roubada na noite anterior e apreender 1 simulacro de pistola Taurus 24.7, utilizado em todos os roubos. Os bandidos foram encontrados no bairro Santa Terezinha. Conforme relato do Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, no momento do atendimento da ocorrência. Só para informar, né, que tivemos esses 2 roubos hoje, acho que alguns já estão copiaram nos grupos aí. E, porém, a Polícia Militar hoje em Rondas conseguimos prender os agentes, tá? Do roubo ontem da moto e desses 2 roubos de hoje. Já estão detidos, a arma foi encontrada, simulacro, estamos fazendo a entrega na delegacia de polícia. Palavras do Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, falando sobre a apreensão de 2 marginais menores de idade e 1 maior de idade, suspeitos de terem roubado uma motocicleta na última terça-feira e cometido mais 2 assaltos em Gaspar nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Da Polícia Militar de Gaspar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.